É no Natal que o nosso ser transborda de alegria ao relembrarmos o nascimento de Jesus em nossos corações. Esta é a verdadeira alegria do Natal. Meu ser transborda ao escutar os sons tão lindos que estão pelo ar. Há tanta gente a celebrar. Oh, noite santa, que doce. Senhor,